Exercício 1.11. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Qual é seu nome? Alice Mendes. Muito prazer, dona Alice. Eu me chamo Paulo Silva. Muito prazer, senhor Paulo.